conheço um velho ditado que é do tempo do sagaz. Diz que um pai trata 10 filhos e 10 filhos não tratam pai. Sentindo o peso da idade, não podendo mais trabalhar, um velho peão estradeiro com seu filho foi morar. Mas o rapaz era casado e a mulher deu de implicar. Você mande o velho embora se não quiser que eu vá. O rapaz, coração duro, com o velhinho foi falar. Para o senhor se mudar, meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje da minha casa o senhor tem que sair. Leve este couro de boi que acabei de curtir pra lhe servir de agasalho por onde o senhor dormir. Oh,